Bom dia! É alvorecer de um novo dia. Prepare-se para viver as emoções que estão reservadas para você. Queremos estar juntos, ajudando você a ter um dia alegre, cheio de energia e alto astral. Nós da Rádio Sobral queremos sempre o melhor para nossos amigos e ouvintes que nos dão o prazer de tê-los em nossa companhia durante este dia. A partir deste momento, está no ar a Rádio Sobral. ZYK 330 AM, 1140 kHz, 2000 watts de potência. A voz da região carbonífera. Sociedade Butiaense de Rádio Difusão Limitada, com seu parque irradiante Frederico Antônio Asman, na BR-290, quilômetro 175, e os estúdios da Travessa André Copa F2, Largo das Comunicações, Butiá, Rio Grande do Sul. Nossa equipe de trabalho. Locutores: Adão Quintana, Ari Maragato, Aldo Souza e Johnny Camargo. Operadores de áudio: Alexandre Cabral e Pedro Rosa. Departamento Financeiro: Dalvana Lucas. Diretores: Antônio Correia e Francisco Garcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Sobral, a voz da região carbonífera. Mais gostosa de ouvir. Você está ligado na rádio do seu coração. Rádio Sobral. Trazendo música, alegria e informação. ZYK 330, 1140 kHz. Rádio Sobral, Butiá, Rio Grande do Sul. Rádio Sobral, a voz da região carbonífera. Buenos dias, gaúchos e gaúchas! É hora de mais uma lida campeira, mas antes das lidas do campo, um tempo para planejar o dia ao sabor de um bom chimarrão. Proseando com a peonada, a tradição do Rio Grande vai passando de mão em mão, cultivando a tradição. Por isso, então, é hora de cevar o mate e começar a nossa roda de chimarrão. E para prosear com vocês, contando as novidades do dia que começa e trazendo informação e música gaudéria, aí vem chegando este chiruma canudo, Adão Quintana. É pra dançar. Três minutos na capital gaúcha do carvão, 6:03. Muito bom dia, estamos molhando a perna por aqui nesse momento e assim vamos arrastando a espora com o chapéu tapeado na testa, assim como quem vai lamber fundo de panela, trazendo na mala de garupa a música chucra do Rio Grande, a música fanangueira, trazendo os avios. Iniciando fogo, botando água na cambona e erva na cuia, porque a nossa chimarreada começa agora. Pedrinho Rosa está conosco ali na mesa de áudio. Bom dia, Pedrinho Rosa, que está conosco também na seleção musical. Bom dia aos demais colegas do grupo Sobral de Comunicação. Nosso programa tem a supervisão de Antônio Correia e Francisco Garcia. No patrocínio Radar Comércio de Peças Agrícolas Limitada. Florentino Gonzalez, 495. Nosso bom dia. Temperatura na marca dos 17 graus. A mínima prevista para o dia de hoje é 16, a máxima pode chegar aos 30 graus. É previsto para hoje sol com algumas nuvens e não chove. Não chove hoje. Velocidade do vento, 16 km por hora. A lua é cheia. Umidade relativa do ar mínima 35, a máxima de 89%. O sol nasceu às 5h25 e vai embora às 19h30. Essas informações são do Clima Tempo. Daqui a pouco mais eu passo para você a previsão do tempo na íntegra e atualizada. Porque agora vamos abrindo as porteiras do programa de hoje e vamos enfrenando duas marcas Guenacha para você escutar. Animalzinho Teimoso com Chiru, Missioneiro, Sobral, 6 horas, 5 minutos. Bom dia, tchê! Sou um chiru velho com mais de 70, com terra nas ventas da poeira da estrada. Falei pra mim mesmo, será que tu aguenta? E me fui pra Tibúrcia dar uma namorada. Topei com uma tchanga da louca das patas, que lá pela tasca era respeitada. Bananeira nova querendo dar caixa, e eu meio borracho fui dar uma penteada. Bananeira nova querendo dar cacho, e eu meio borracho fui dar uma dentada. Ai, não me faz cosca, pego a me mordi. Animal teimoso, e eu morto de rir. Não aguento mais. Para uma merda, agora eu vou tentar morder um pouquinho lá embaixo. Ai, ai, ai. Atemo a carreira e cê fumo pra lida. Total essa vida é pra levar fraudeada. Cê veio roncando e nós dois se agarremos. Quase cê matemos de beijo e dentada. A tibera gringa de flores da cuia. Negro dole as unhas, China desgraçada. Me deu uma surra e um coice no saco. Fui ficando fraco e só dava risada. Me deu uma surra e um coice no saco. Fui ficando fraco e só dava risada. Aí não me faz cosca. Pegou a me morder. Animal teimoso. E eu morto de rir. Ui, tadinho de neguinho. Ai, ai, ai, para fresca. Mas tá bem não. Eu daquele jeito e a tchanga querendo, fungando e gemendo e chegando pro lado. Me trancou no quarto e jogou a chave fora. Minha Nossa Senhora, onde é que eu tô enfiado? Apelei pra São Pedro e pra São Benedito, e ati por seus gritos não frouxo a parada. Montada a cavalo, babou minhas orelhas. Que coisa bem feia, e eu tava risada. Montada a cavalo, me babou as orelhas. Que coisa bem feia, e eu tava risada. Ai, não me faz cosca. Pego a me morder. Animal teimoso. E eu morto de rir. Ah, eu não aguento mais. Ah, sabe, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Amolentado a guarda, amontoemo no chão. E ela o cirão me enfiou um pé nas cuecas. A tarimba fraca, arranquemos estaca. A coisa e tronchaço, se levemos a breca. No final eu reagi pra pagar o desaforo. Me virei num touro e ganhei a parada.